Você ouve agora Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. São as sementes da vida que cultivam cada vez mais a convivência com o semiárido cearense. E nesse programa nós vamos conversar sobre sementes, com a apresentação de Amanda Sampaio e Alexandre Greco. Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. E não é sobre qualquer semente, né, Alexandre? Nós vamos conversar sobre sementes crioulas e sementes transgênicas. Vixe, que agora deu foi um nó. As sementes crioulas são também conhecidas no semiárido como sementes da vida, da paixão, da resistência, da fartura. Ah, tá. São as sementes nativas do nosso semiárido. Isso mesmo. Mas é importante a gente não esquecer também do problema que são as sementes transgênicas. Para entender melhor essa diferença entre semente crioula e transgênica, vamos escutar um radioteatro sobre o assunto? Você está ouvindo Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Ei, comadre, tu sabe que bicho novo é esse tal de transnojento? É transgênico, mulher. Esse T aí dentro de um triângulo é de transgênico. Mas se bem que podia ter até esse nome aí que tu disse. E é? Achei que era coisa boa, coisa chique, vindo de fora. E não é não? É nada, Maria. Esse T aí no saco de semente quer dizer que essas sementes foram modificadas na criação delas. Estão chamando aí de semente melhorada, mas de melhor não tem é nada. E por que, Rosa? É como se tivessem mudado a história de vida da nossa semente, sabe? Ao invés de nascer natural aqui na nossa comunidade, plantando e colhendo como nossos pais ensinaram, essas aí nascem num laboratório cheio de remendo. Eita, e o patrimônio genético das nossas sementes vai pra onde? Pras cucuias, Maria. Se a gente plantar essas tais de sementes transgênicas, vamos expor nossa biodiversidade a sérios riscos. Vai ter que usar agrotóxico adoidado. Veneno? Tô fora, Rosa. Já vi que em vez desse T, era pra ter um P bem grande de perigo. É isso aí. Melhor mesmo é preservar nossas sementes crioulas para não ficar refém desses perigos e ainda colocar em risco nossa saúde e de quem compra nossos produtos. No meu quintal, transgênico não entra. Vixe, Maria, que esse negócio de semente transgênica é ruim mesmo, hein? Eu quero a distância desse triângulo amarelo com T. Coisa boa mesmo são nossas sementes crioulas, que são conservadas e manejadas por agricultores e agricultoras familiares, indígenas, quilombolas e outros povos tradicionais. E tem mais, Amanda. As sementes crioulas têm uma grande diversidade genética, o que permite que ela se adapte às formas de manejo e cultivo de cada local. Uma palavra importante para lembrar quando se fala em sementes nativas é a resiliência. Ou seja, a semente nativa é capaz de resistir a sérias dificuldades em relação ao solo e ao clima, e ainda assim conservar seu patrimônio genético e germinar. Para falar um pouquinho mais sobre as sementes crioulas, vamos ouvir a agrônoma Carla Galiza. A semente crioula é aquela semente que tem as características de maior pureza, né, com relação àquela espécie, né, no sentido de ser rústica, né, de ser adaptada àquela região. A semente crioula é aquela semente que é guardada de geração em geração, né, que vem da ancestralidade, e ela é guardada de geração em geração. Ela não perde as características dela, né? E é uma semente que é adaptada ambientalmente àquele espaço, à questão de solo, de água, de temperatura. É uma semente que culturalmente é trabalha pelo aquele povo, pela aquela comunidade, pela aquela família. Então é uma semente que é guardada de geração em geração e que tem um aspecto muito mais do que genético, né? É um aspecto muito social, histórico, né? De afeições. E é uma semente da ancestralidade, né? Que é guardada de geração em geração. Ela não é melhorada, ela não é cruzada com outras variedades. Outra coisa importante quando falamos de semente é sobre o armazenamento. Isso é verdade, Alexandre. Armazenar as sementes crioulas é um passo importante para a autonomia de agricultores e agricultoras. As casas de sementes comunitárias ou familiares são formas de armazenar corretamente as sementes crioulas de cada região, assegurando a preservação dessas sementes para que elas se mantenham entre gerações. Além de garantir o plantio anual para as famílias. Sobre a importância de guardar as sementes crioulas, conversamos com a agricultora Lúcia de Souza, da comunidade Sabonete, em Apuiarés. A importância é que se a gente guarda, na hora a gente tem a mania. Quem gosta de plantar mesmo, em dezembro a gente planta, é dia de Santa Luzia. Tá aí esse daí mesmo, que é um, quando chega dia de Santa Luzia, ele tá. Cadê meu semente de gerimum para me plantar? Cadê meu semente de não sei o quê? Tem que plantar hoje. Aí quando chega esse dia, tem que a gente tá com a semente e dizer onde é que tá para ele plantar. Você diz logo. Se não plantar hoje, não vai prestar. Aí sempre a gente guarda, mas quando é assim, o tempo começa, a gente vê que vai chover, a gente já planta logo, que é para quando chover ela já nascer. Que nesse ano a gente plantou aqui no meu safra, eu plantei, a lagarta comeu todinho, comeu o milho e o feijão. Se eu não tivesse a mesma semente guardada, eu não tinha podido plantar de volta. Aí eu tornei replantar de novo, a mesma semente. Nós falamos que a semente nativa guarda um importante patrimônio genético. Mas o que é esse negócio mesmo? Patrimônio genético é toda a informação contida dentro dos seres vivos, nos seus genes. Essa informação é como uma herança deixada para seus sucessores. Ou seja, é a história da nossa semente nativa. Ela deixa uma herança e bens para seus herdeiros, que, no caso das sementes, são as agricultoras e os agricultores. Se a gente não tiver cuidado, Alexandre, nossa biodiversidade pode ser afetada por conta dessas sementes modificadas. Tô fora, Amanda. No quintal da agricultura familiar só entra a semente crioula. Sementes do Semiárido. Uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração. Este programa é uma produção do Fórum Cearense pela Vida no Semiárido e da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS, Ministério do Desenvolvimento Agrário, MDA, e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Você ouviu Sementes do Semiárido, uma prosa sobre as riquezas e sabedorias que brotam de geração a geração.